4405, após a aeronave na curva final, autoriza a VLR e mantém pista na zero. Tem 3197 autorizado, ligado de colar, título 0, voltando 20, grau 092. Alinha decola da 10-33-997. está cruzando 070, pode uma posição de Franca? 310 está cruzando agora nível 080, vai cruzar agora, subindo. Pode uma posição casa ou ponto seguro? Silêncio. Mandando, tá? 317. Chame Recife agora 251, na Antônia 238, e quando diretamente com o mesmo. É, foi 251, qual é a secundária? 1238. 238, grato, boa semana, tá? 317. Azul 2795, deixa para 2003, sua última transformadora 020, livre final LSXT, cabeceira 90, chama o estabilizado no local do Gabriel. Deixa para 2003, comunicação, ali se mantendo de voo 050, chegada da BMR1. Você continua a via para 2100, 2020, com o localizador. Localizador, azul 2797, descendo 2000, via. localizado no Electric X-Ray on the left. Complete aproximação, chama a posição redor, frequência 18, decimal 9, azul 2795. Chama a torre 18, decimal 95, azul 2795. Azul 2795 avistado, continue a aproximação, agora a autorização de pouso. Guardando a autorização, pode pouso, Azul 2795. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 10 mais. Autorizado pouso na 10, pouso 2795. Vocês permanecem sob vigilância. Eu estou permitindo para 4 mil pés via chegada Porsche, ajuste no 020. Telemetria 3,0. Continua via para 3 mil pés, ajuste no 020, quando instabilizado. 795, no solo aos 4,6, libere à direita na minha escuta. Prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 4,6. Vira direita na sua escuta, via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4,6, azul 795. 5.5, decolada 5.1, chame controle 120, decimal 8, teu móvel. 208, boa, Manuel. Puxa na minha 310, tráfego ajustado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Autorizado pouso no 0, Jeremias, 10 no 0, graus. 305, cartão de linha da posição para bônus, permanece em vigilância, 10 dias, chegada a bomba de 1, para o nível 050. 10 dias, até o nível de 050 na bomba, então foi para o destaque, porque eu estou aparecendo em 05. Negativo, vai, complica isso. Ok. Tá, 38 no 5, a cordial. Via saída São João, atenção número 340, tá, 38 no 5. Via São João, 340, 38 no 5, poderia voar direto mesmo? Mantém a terceira saída, 38 no 5. Mantém. Puxa na minha 310 no solo 54, libera a direita na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa até a cidade Juliette. Libera direita na escuta, Alfa, aguarda a cidade Juliette. Olha o que fala descida. Principalmente mantenha o nível 150. 02782. Na 313, a teste pelo Vista Via para 2010, a vítima 020, forma localizador. Na 313. Bom, pelo Via até chegar. Normativo, número 1, uma até chegada em forma estabilizada. Amará. Chamei 6310, ingresso Juliette, portão 07. Continua a descida até o nível 110. 110, pro ajuda aí. 782. Vou passar a posição 5, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, casa negativa 123, decimal 8. Recife 251, 238, 238, no 5, boa noite. Boa noite, bom dia, até o valeu. Salvador, boa noite, 1096, no 08, prospecção neto. De voo 096, aguarde para o curso, estimado de 1 minuto. Estabilizado. 605. 0 graus, 1 0 0 mais. 305, vetor para sequenciamento, tem um tráfego na sua posição 12 horas, 3 milhas, cruzando o nível 080. Tudo esquerda na 305, limite ao localizador. Esquerda 005, limite ao Lopes, na 305. Negativo. Olha, 2782, continua descendo até o nível 050. 050-2782. Para 2000, pega as últimas horas, 2000, só no localizador. Essa 2000 é em Palmarês, 2782. Confirma aí a cruz, o senhor está mantendo de à esquerda. Senhor, agora eu estou batendo 5 graus, voltando na próxima de Zipo. Volta 2000. O senhor tem que me adiar. Valeu. Para o localizador, direita para 075, forma estabilizada. 075, forma estabilizada, 3305. Alçalena 313 no solo 04, libere a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa até antes da Juliette. Alçalena 313. Para escutar o fantasma de Alfa, para escutar o fantasma de Alfa. 0967, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 130 graus, 109. Siga a linha de decolar do Almoçaro, 109. 196, decolado 07, chame o controle 120, decimal 8, deu bom voo. 208, obrigado, boa noite. Com a 2782, saturizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso para o 2782. 9,5, boa noite. 2,5, boa noite. Por favor, Dom Moraes, 196, passando a meia, passando a meia, passando a meia, passando a meia, passando a meia, passando a meia, passando a meia, passando a meia, após a posição TAP, continua via para 2010 e a gente permanece no 020 em forma estabilizada. No solo aos 1-1, libere direita na minha escuta. Prossiga via Kilo, TAT 3, remota 5 Lima. Direita na sua escuta, TAT 3, 5 Lima. Prepare a subida Puca, Jamo, Aracaju, aguardando cópia. Puca, Jamo, Aracaju, 350, aguardando. 305 no solo aos 13, libere direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, tá 3305. Puxa na 6310, copia. Copia 6310. Autorizado Recife via rota Anteslumo 7, outro VCT, nível 350. Perfil de saída Cuca, Jamo, Aracaju, decolagem pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5521, controle Salvador 120, decimal 80. Zero Recife, via Presolô, 17, Porto, direto, 350, Cuca, Jamo, Aracaju, saída primeira curva esquerda, 552, transponder 019, controle Chiné 63, salvador. Correto, confirmando 5521, no transponder, portão 07, chame pronto, Chiné 6310. Confirmado 5521, chamar a pronto, 63, vamos lá. Azul 4298, completa sinal e chama a torre Salvador, 118, 2495. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite. Azul 4298, estabilizado, sinal de 8.6 milhas. Boa noite, continue a aproximação, agora a autorização de pouso. Segue. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Autorizado pouso, azul 4298.